comunidade de cuidados na comunidade Pinheiro dos Abraços comemora esta sexta-feira, dia 8, o segundo aniversário de atividade, um programa comemorativo alusivo às relações perigosas e por isso direcionado aos jovens e aos seus comportamentos e que está a decorrer na discoteca Espíritos Clube com a participação de vários especialistas nesta área. Trata-se de um sítio diferente onde Alexandra Garcia, enfermeira coordenadora da UCC Pinheiro dos Abraços, admite que os jovens podem e devem ser muito felizes, daí a importância de se debaterem as relações perigosas, em particular os consumos aditivos. É um sítio diferente, com instalações diferentes, porque fomos muito felizes, eu já fui muito feliz aqui e acho que os adolescentes deverão ser muito felizes aqui neste espaço. Também mexem com a nossa economia e nós temos que partir daqui para realmente começarmos a trabalhar com a problemática que existe e que não podemos chegar aos olhos, que são os consumos aditivos nos jovens, e estes consumos vão influenciar a sua saúde mental não só no presente, mas como no futuro. Por isso foi a escolha deste sítio. A UCC Pinheiro dos Abraços está integrada na Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados de Oliveira do Hospital. Álvaro Luís, diretor do Centro de Saúde Oliveirense, reconhece a importância do trabalho e de prevenção e de proximidade com as pessoas que tem sido levado a cabo por esta equipa. Os cuidados de saúde primários têm como grande carneira todo o trabalho de prevenção e ao mesmo tempo de acompanhamento de proximidade das pessoas. Portanto, uma UCC tem realmente uma grande fatia e uma grande contribuição nestes aspectos, e é isso que eu tenho visto desde há 2 anos, a UCC de Oliveira do Hospital, e os abraços para realizar. Portanto, é com muita alegria que eu vejo que eles estão já bem implantados no terreno, têm já uma contraparte importantíssima no seu labor diário. Diretor do ACESPIN, Avelino Pedroso, apreciou de igual modo o trabalho e a equipa da Unidade de Cuidados na Comunidade, que tem sabido desenvolver no terreno os princípios básicos dos cuidados primários. Congratulo-me com o trabalho que tem sido desenvolvido, o empenho da sua coordenadora, a enfermeira Alexandre, toda a equipa, que tem sabido desenrolar e desenvolver no terreno os princípios básicos dos cuidados primários. E esses princípios são a promoção da saúde, no essencial também a prevenção. E no âmbito da promoção de saúde, esta temática que hoje aqui está em cima da mesa e que será abordada também é um dos aspectos mais importantes que o nosso ACES também tem desenvolvido, que é, portanto, a prevenção da violência, que é, portanto, um caminho no sentido de apoio à vítima e também a promoção de um bom relacionamento e que permita que haja menos patologia e menos morbilidade associada a estes aspectos. Grato em nome do município, o Presidente da Câmara valorizou a forma dedicada e empenhada com que a equipa, que é multidisciplinar, tem abraçado este projeto que dá por nome Unidade de Cuidados na Comunidade Pinheiro dos Abraços. E nós percebemos e sabemos a relevância e a importância que tem o vosso trabalho, que é um trabalho multidisciplinar, composto por enfermeiros, assistente social, psicóloga, uma assistente operacional e um administrativo. Quando não se diz aqui os nomes todos, quando se fala na coordenadora, representa sobretudo a sua equipe. E não vos posso deixar de agradecer a forma. Há coisas que são simples e há coisas que são diferentes. E eu sou testemunha em relação à vossa equipe, que há, também como disse a senhora enfermeira, há bocado dizia que era preciso rigor, determinação e que vocês tinham isso. Eu realmente acho que vocês abraçaram esta causa de uma forma dedicada e empenhada, muito empenhada, e por isso quero-vos agradecer em nome daqueles que mais necessitam, daqueles que às vezes nem têm voz para agradecer, em nome do município dizer-vos muito obrigado. Porque nós sabemos que estes cuidados integrados, sobretudo, dão resposta a grupos mais vulneráveis. Isso para nós acho que é fundamental. A comemoração deste segundo aniversário da UCC Pinheiro dos Abraços, que decorre ao longo de todo este dia de sexta-feira na discoteca Espíritos Clube em Oliveira do Hospital, em cima da mesa está o tema das relações perigosas.